Cissa, olha só que coisa mais curiosa. Farfetch'd. Ele é único. Esse Pokémon tipo pato usa galetos de cebola verde como mini espadas. Este Pokémon é para treinadores que gostam de se destacar na multidão. Desafortunadamente, o Farfetch'd está quase extinto porque algumas pessoas pensam que eles podem ser pratos deliciosos.